quem espero. Se o que eu quero é navegar pelo tamanho das ondas, conto não voltar, parto rumo à primavera. Que meu fundo se escondeu, esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu, esperam-me ondas que persistem. Nunca param de bater, nunca param de bater. Esperam-me homens que desistam antes de morrer por querer mais do que a vida. Sou a sombra do que eu sou, e ao fim não toquei em nada do que em mim tocou. Ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 68ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos um facto inédito, se a memória não me traiçoa. Iremos associar o nosso recanto musical ao desporto, mais concretamente ao futebol. Isto porque na passada quarta-feira, dia 18 de maio, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga estiveram na final da Liga Europa, a segunda competição de clubes mais importante no velho continente. E por isso, hoje iremos voltar à nossa pequena viagem pelo planeta centrada desta feita nas cidades portuguesas e nortenhas de Porto e Braga. Como a vitória foi portista, iniciamos com Capitão Romance, uma canção do grupo musical portuense Ornatos Violeta, na voz da vocalista de uma outra banda portuense, Manuel Azevedo, numa versão ao vivo, cantada em 2001, com as vozes da rádio, em atuação precisamente na cidade do Porto. Viajemos até Braga. Peixe Avião é uma banda portuguesa nascida do verão de 2007. Os membros são Ronaldo Fonseca, Luís Fernandes, José Figueiredo, Pedro Oliveira, André Covas e ouçamos a faixa No Jogo da Quimera. A pele rumoriza numa febre de morte, uma cruel quimera que pelos ombros se cinza. We'll be right back.

uma atuação do Coro Académico da Universidade do Minho na recita do 1 de dezembro de 2009 no Teatro Circo, em Braga. É uma versão própria, ao vivo, da famosa The Lion Sleeps Tonight. Álbum de estreia dos Minhotos Marotos, agrupamento musical que foi entrevistado na Rádio Antena Web, tem o mesmo nome da próxima canção. Ou seja, todos queriam tocar nela. Vai mete a minha, a tua não. Vai mete a minha, a tua não. Vai mete a minha, que é mais ajeitadinha. Vai mete a minha, a tua não. Vai mete a minha, a tua não. Vai mete a minha, que é mais ajeitadinha. Esta é diferente, não é igual à voz. A minha é boa porque vem lá do norte. É a mais forte, é a mais forte. Sou o mais louco ao ser que a minha manda. Ela é tão grande, ela é tão grande. Eu comprei um carrinho e estou sem sorte nenhuma. A mala é pequenina, meus amores, só cabe uma. Ai, mete a minha, a tua não. Ai, mete a minha, a tua não. Ai, mete a minha, que é mais ajeitadinha. Ai, mete a minha, a tua não. Esta é diferente, não é igual à vossa. A minha é mais grossa, será agora ocupada por Os Clã, um grupo musical formado por Fernando Gonçalves, Hélder Gonçalves, Manuel Azevedo, Miguel Ferreira, Pedro Biscaia e Pedro Rico, em 1992. Chegam do Porto para interpretar Problema de Expressão. Portuguesa formada em Braga, com um estilo musical algo difícil de categorizar, confesso. Nasceu em 1984. Os seus membros são Adolfo Xúria Canibal, Miguel Pedro, António Rafael, Sapo, Vasco Vaz e Joana Longobardi. Chamam-se Mão Morta e agora vão-nos brindar com Cão de Morte. Vale até o osso. Sinto o cão da morte para fechar no meu pescoço. E a luz do sol a fraquejar no horizonte. Já desfila breve no cortejo do passado. Que me deixa quieto, surdo e mudo de pesar. Vejo o meu desgosto na beleza do teu rosto. Sinto o teu desprezo como um dardo envenenado. Não há lugar em ti. debaixo do meu peito. No cruel caminho em que me lança o desespero, sinto o gelo quente do inferno do meu fim. No calor da febre que me alaga toda a fronte, sinto o gume frio da navalha até o osso. Sinto o cão da morte a me puxar no meu pescoço. E a luz do sol a franquejar no horizonte. Ornatos Violeta foram uma banda portuguesa de rock alternativo. Estiveram ativos entre 1991 e 2002, com Manuel Cruz, Quinorme, Nuno Prata, Peixe e Elísio Donas. Já tivemos a oportunidade de escutar uma melodia do seu repertório na voz de Outrem. Agora vamos ouvir os próprios Ornatos Violeta com a muito conhecida Ouvi Dizer. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, igual que eu vejo, tudo foi para ti. A estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contento para dar e agora não vais achar nada bem que eu pague. Vou ter raiva de pudesse eu pagar de outra forma. com muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado às duas cidades que tiveram representantes na final da Liga Europa de Futebol nesta semana, Porto e Braga. A vitória foi para os homens que viajaram até Dublin a partir da cidade invicta por 1-0. Para fecharmos a emissão de hoje, porque os derrotados também são vencedores, escutemos novamente e ao vivo o coro académico da Universidade do Minho, que tem sede precisamente em Braga. A música original é dos Queen e tem o título Bohemian Rhapsody. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Easy come, easy go, feel it like you go. Peace be to God.